sempre vão. Quero, pois, viver contigo, sempre em doce comunhão. Toma, Salvador, minha débil mão, pois viver contigo eu quero, sempre em comunhão. Quanta dor, tristeza imensa, sinto, ó Deus, ao me lembrar que vivi por tanto tempo tua causa desprezar. Toma, Salvador, minha débil mão, pois viver sempre em comunhão. Não mais quero a vida em glória, onde incauto me abismei, da doutrina do Evangelho, de hoje em diante eu viverei. Quero os dons que me otorgaste empregar no teu labor, trabalhando em tua igreja.